segunda-feira, meu gente. É segunda-feira, dia 33 de março de 2049. Bem-vindos a mais uma edição dos nossos programas chamado 45 em ponto. É verdade, minha gente querida. Hoje é segunda-feira. Adriana Pisqueno. Estou aqui. Mas hoje é quê? Hoje é segunda-feira. Ela não percebeu. Eu esqueci que ela não percebeu africano. Hoje é segunda-feira, dia 33 de março de 2049. Não viste, não? Como é que tu sabes? Porque estás a falar assim. Quer dizer, se tu estiver a falar assim, já não se nota. Mas assim estás muito anormal. E assim estou anormal. Exatamente. É discriminação. A dizer que preto é normal. Não pode. É, não. Obrigado, bombom, por estar do meu lado. Tu também és preto, não é, meu? É preto e branco. É do babista. É verdade. Olha, tu sabias que o Benfica ganhou ontem? Sabia, sim, senhor. Muito bem. Ainda bem, fico contente por ti. Pronto, tá bem. Ai, ouvintes! Domingo, dia 6 de março de 2016. Hoje é um grande dia. É o dia em que o 13 em ponto tem 3 horas de duração. Comigo e com a Adriana Pequeno. E claro, com todos os nossos ouvintes. Olá, Adriana. Agora, a sério. Boa tarde, seja bem-vinda a mais um 13 em ponto. Olá, caras. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso bonito programa. Eu pensei espetacular, mas isso ia lembrar outro. Mas sim, o nosso programa é outro espetáculo. Mas também é espetacular o nosso programa, não é? E a mais com 3 horas de emissão, ainda mais espetacular se torna, porque além das habituais músicas e todas as informações que possamos dar, também vão ter novas rubricas para preenchermos o tempo e não é só preencher tempo, é também vos dar informação de coisas novas, de músicas novas, de tudo, para vocês ser um programa mais rico, assim dizer. É verdade, só não dá prémios. Não, ainda não chegamos aí, mas também a nós também não, ninguém nos dá nada, portanto. Para que é que vamos estar a dar aos outros? Ao menos prémios. É verdade. Dá-nos aqui uns cãezinhos a ladrar e tal. Eu bem tento evitar, mas realmente não consigo. Não tenho como e, portanto, enfim. Já peço as minhas desculpas, mas... Enfim, é o que nos é possível, não é, Adriana? É. E como eu estava a dizer, já basta o que nós damos aos nossos ouvintes, que é música de qualidade e programas de qualidade. Sim, essa é a lógica. Temos música de qualidade. Essa é a lógica que nós temos, é ter não só música, mas própria programação de qualidade também. Sim, sim. Exatamente. E onde é que vamos hoje, Adriana? Hoje vamos ter a Itália. Pode escolher qual cidade. Vamos até à terra da pizza. Ou da bota. Eu não gosto nada de pizza. Mas... a torre de pizza até deve ser bonita, não sei. Mas agora comer pizza é que eu não gosto. Eu gosto, é Ciro. Eu não. Só não gosto destes cães de fundo. Ouvem-se de uma tal maneira. Peço desculpa, ouvintes. Realmente se ultrapassa. Mas a mim, pelo menos, é bastante desconfortável. Desde já peço as minhas desculpas por esta situação. Não tenho como ultrapassá-la, mas peço desde já desculpa por esta situação. Mas segue, Adriana. Sim, mas vamos então fazer uma ronda por Itália. Podemos ir a Roma, a Milão, Florença, Veneza. Podemos ir para Nápoles. Portanto, podemos ir a qualquer cidade da Itália. Itália é bastante bonita. E há vários monumentos, sei lá eu, mas vamos fazer primeiro uma viagem pelas músicas italianas e alguns artistas, neste caso são 6 artistas italianos, bastante conhecidos. Portanto, para dar assim um cheirinho da música italiana e do que os italianos também são capazes de fazer. Além das pizzas e das massas. Exatamente. Já agora Uma estou aqui massa. a dar. Estou aqui às voltas ao com o microfone porque eu não quero mesmo que os ouvintes ouçam este som de fundo. Portanto, se de vez em quando me ouvem a entrar aqui porque se nota, com certeza que se nota, porque de repente há o som de fundo, enfim, mas é mesmo por este motivo. Mas o que interessa é que a Adriana. Uau, a Adriana Perfeito se ouve bem. É, né? E eu ia dizer a Adriana Pequeno se ouve perfeitamente, mas a Adriana Perfeito, hã? Categoria. Ninguém paga para dar esses mimos. Pois não. Mas vai, então. Quais é que são as três primeiras músicas para hoje? Então, vamos começar com o Eros Ramazzotti, com Un'altra estate. Esta é uma música do álbum Perfetto, que é o 13º álbum deste cantor italiano, deste cantor e compositor italiano. É um álbum feito em 2015. Tem 14 faixas e foi gravado em Los Angeles, Milão e Roma. Portanto, houve aqui uma divisão entre três cidades, duas delas italianas. As canções foram produzidas pelo Ramazzotti e pelo seu, portanto, comparsa, companheiro de longa data nestas lides musicais, Claudio Guidetti. Portanto, penso que é assim que se diz, acho eu. O Eros nasceu no bairro romano de Cinecittà. Meu Deus. E desde cedo revelou uma paixão instintiva pela música. Com 8 anos, recebeu a sua primeira guitarra pelas mãos do seu pai, também ele um cantor com algum sucesso em Itália. Não pergunto o nome do pai do Eros Ramazzotti porque eu não sei. Aos 18 anos, ele, depois de ter decidido abandonar os estudos e tornar-se músico profissional, participou no concurso Voci Nuove di Castrocaro, ou seja, Novas Vozes de Castrocaro, com a canção Rock 80. Não venceu o concurso, mas chamou a atenção da pequena editora italiana DDD, com a qual assinou o seu primeiro contrato discográfico. E pronto, do Eros Ramazzotti não tenho mais nada. Além de que ele canta assim com um tom de voz anasalado, característico dele. Um não tratem, Sim, mas essa não é assim. nem nada, um Não não é essa música. tratem. Por acaso não é essa música que vai dar, mas também começa por Un'altra, mas é esse tate. É diferente. Pronto, na outra para que não é de lá mesma. Exato. Pronto. De seguida, vamos ouvir o Jovanotti com Ragazza Magica. Esta música pertence ao álbum Lorenzo 2015 CC e é também o 13º álbum de estúdio deste cantor e compositor italiano. Também foi feito em 2015. Jovanotti é o nome artístico de Lorenzo Cherubini, Cherubini ou Cherubini. E como eu disse, é um cantor e compositor de pop e rap italiano, além de escritor. As músicas são conhecidas pelas suas influências de pop, mesmo que a maioria do trabalho possa ser tecnicamente caracterizado como tal. Os seus trabalhos mais antigos estão mais ligados ao pop italiano dos anos 80, assim como grandes vertentes da música italiana, como a Laura Pausini e Claudio Baglioli. Quase todo o seu trabalho foi feito em língua italiana, exceto um álbum em espanhol, com os seus maiores sucessos. Sabia que o Jovanotti tinha cantado em espanhol. Há de ser interessante. Jovanotti tem participação em várias compilações internacionais, a qual o mais notável foi em Red Hot Mais Rhapsody em 98, um tributo a Jorge Gershwin, na qual canta I Got a Rhythm. E o cantor ainda participou de um concerto de Luciano Pavarotti para a caridade em 96. Inicialmente, o nome artístico que Lorenzo tinha escolhido era Joe Vanotti, mas um erro de impressão grafou o nome pelo qual ele optaria posteriormente, Jovanotti. Pronto, é isso. Acho que não tenho mais nada. Não. É o Quer Joga-Notas. dizer, sobre ele também não tenho mais nada. A terceira, aí já vai ser no feminino, vai ser a Laura Pausini, com o lato destro del cuore. Esta canção foi gravada por esta cantora e compositora para o seu 12º álbum, Simile, de 2015. E agora perdi-me. Ah, foi escrita por Biagio Antonacci e produzida pela própria Pausini, junto com Paolo Carta, David Rossi e Rick Simpson. A canção foi lançada como primeiro single deste álbum, em 2015, e a Laura Pausini é uma cantora e compositora italiana. Iniciou a sua carreira profissional em 93, após ter vencido o Festival de San Remo, na categoria Novos Talentos, com a música La Solitudine. É considerada a cantora italiana mais popular dos dias atuais, de maiores vendas e com maior número de certificações e prémios recebidos. Além de compor e cantar, a Laura Pausini produz arranjos e projetos para as suas músicas e álbuns. Ela também é famosa mundialmente, interpretando, além de italiano, canções em espanhol, português, francês e inglês, obtendo assim, portanto, sucesso e reconhecimento na Itália e em diversos países da América e da Europa, especialmente Brasil, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Espanha, França, Portugal e Alemanha. E também não tenho mais nada a dizer sobre ela. Pronto, se não tens mais nada, vamos embora. Vamos aqui ouvir estes três temas. E eu antes quero só dizer aqui aos nossos ouvintes que primeiro agradecer desde já à Marta Soares, que nos ouve em Toulouse, e que já nos mandou uma mensagenzinha a dizer, agora sim. Eu não sei se nós estamos nós desde o princípio, tenho ouvido, agora não sei se a Marta se estaria a referir à tragédia grega que foi na semana passada. Porque, pronto, devido àquelas questões técnicas, não sei se era isso, Marta, ou se estava com alguma dificuldade em ouvir-nos. Para todos os efeitos, fico feliz por já nos estar a ouvir e por estar sintonizado aqui na Rádio Interweb. Também Olá, dizer. Marta. Diz? Estava a dizer olá, Marta. Ah, pronto. Eu não posso falar por ela, senão até dizia olá, Adriana. Adriana, Marta, escreva-nos novamente. Caso queira deixar aqui alguma saudação à Adriana, pequeno. Já agora, alguma saudação também ao Carlos, já agora. Também. Ou até se quiser, adicionar-nos aqui no nosso Skype, com o nome Skype por Rádio Antenove, e fale connosco. Pronto. Ai, que giro. Diz? Que giro. É possível. É possível. Basta. Isto aqui. A tecnologia está toda montada. Está tudo ok. Vamos então ver estes três temas. E ainda sobre essa questão da, portanto, do que aconteceu, portanto, da semana passada, agradecer também ao Nuno Miguel, ao nosso colega Nuno, pelos reparos, porque foram de suma importância. E pronto, agora tudo a correr também melhor, sem dúvida. E daqui a pouco, quando voltarmos para a segunda parte desta nossa edição do 3 em Ponto, tenho que vos dizer muita coisa, eu e a Adriana Pequeno, sobre aquilo que vai ser a partir de agora o nosso 3 em ponto aqui na Rádio Antenweb. Certo, Adriana? Certíssimo. Ok. Portanto, vamos ouvir então as três músicas. Esta última é Laura Pausini com o lato destro del cuore e já regressamos. Até já. Até já, ouvintes! www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Apro la finestra, sono quasi le nove. Fuori il sole splende, mi colora un umore. Lunedì ideale per andare al mare, mentre brucia questa città. Tu che ancora dormi, non mi senti arrivare. Bacio sopra il collo per farti svegliare. Occhi verde smeraldo, mi prendono d'assalto, sprigionando sensualità. Giusto il tempo di un caffè, la mia moto, io e te. E partiamo ridendo, sospesi sul mondo. Ora stringimi forte, che stiamo vivendo. E sarà un'altra estate che di noi racconterà. Persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E le note di questa canzone, dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. Quasi all'improvviso l'autostrada ci porta lungo il paradiso di una spiaggia deserta. Questo grande mare quasi surreale l'ho inventato apposta per noi. Tu sei freddolosa, non ti vuoi mai tuffare. Io ti prendo in braccio e poi ti lascio cadere. Per baciarti in bocca dentro l'acqua fresca. Ora dai, amiamoci qui. Mi sorprendi con un sì. Tu sai farmi impazzire tra le onde del mare. Sarà un'altra estate che di noi racconterà. Persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi sapore avrà. E le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E con un dolce sorriso negli occhi, mi dici che aspettiamo un figlio, io e te. Inseguendo la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E sarà un'altra estate che di noi sapore avrà. Persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi racconterà. E le note di questa canzone. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Che gioia la notte, ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare che poi tanto buh. A me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso, davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato, so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume e pensare che sì. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Se metti un vestito stampato a colori, in gara coi fiori, per me vinci te. Non è l'apparenza, ma è l'apparizione che ti fa risplendere davanti a me. Sei luce di stella, permetti la vita, qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo, così come se la luna sapesse che stiamo a guardarla, potrebbe decidere che non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa. Invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Ispiri poeti, confondi magneti, tu sei la mia luna, tu sei la mia dea. Che sale, che scende, si spegne e si accende, governa gli amori, su e giù la marea. E mandi i gatti sui tetti a star fuori le notti, che poi quando è giorno ti sembrano pigri. Ma è solo stanchezza di tutta l'ebbrezza di notti d'amore da piccole tigri. Si sentono allegri, si fingono saggi, domestici e lenti, un po' come noi, che condividiamo la stessa natura, selvatica in fondo, più bella che sei. Se il frigo è deserto, mi porti all'aperto, cogliamo una mela e mi passa la fame. E quando mi perdo e non mi ricordo, mi basta pensarti e poi mi ricordo il mio posto dov'è. Il mio posto sei te, la mia ragazza magica, che lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Quando io sto con lei e mi fa stare bene. Quando io penso a lei, basta che penso a lei. Mai musica nel video. Oggi potere volere. Esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano al cuore. Ho bisogno di capire, senza temere né tremare. Fotografi adesso ho paura e ti amo, e per questo ci sono. Sono mani bagnate, sono lacrime uscite. Ho paura e non temo questo cambio di tempo. Per natura mi spingo, per vedere se vinco. C'è qualcosa che vuoi. lato destro del cuore. Oggi, dietro la porta, negli angoli sporchi, mi conosco davvero. E tu, voce infinita, mostri chi sei quando vieni a capirmi. Ho bisogno di cambiare e te lo voglio raccontare. Cantora Laura Pausini nesta edição do nosso 3 em ponto. E depois do nosso 3 em ponto, desta primeiras 3 sequências de música italiana, vamos ao nosso informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. Pois é, informação 3 em ponto. E hoje então com várias novidades, vamos começar pelo nosso próprio programa, que tem agora várias rubricas, e que eu espero, como é lógico, que sejam do vosso integrado. Por exemplo, temos aqui do 3 em ponto, ele agora primeiro passa a ter 3 horas de duração e não apenas uma, e eu espero que, para além disto, para além destas 3 horas minhas e com a Adriana Pequeno, também estejam, enfim, vários ouvintes a fazer-nos companhia até às 6 da tarde. Temos então aqui várias rubricas e daqui a pouco já vamos à primeira. Para já, quero falar então sobre esta rubrica, sobre estas novas rubricas. São elas clássica, a rubrica de música clássica do nosso programa 3 em ponto. Também a rubrica Chiptune, que vai trazer uma música por semana, uma ou duas músicas por semana. Enfim, chiptune, basicamente, não é? Para quem não sabe o que é chiptune, basta pensar naquelas músicas dos antigos Game Boys, Nintendos, etc. E daí vão ficar a saber o que é então o chiptune. É mesmo isso. São essas músicas de 8 bits. Também temos uma sessão dedicada à música instrumental. Também à rubrica de Onde Parte, a Happy Nation, de onde parte é música mais, enfim, de onde parte é uma rubrica que basicamente nós trazemos uma versão, assim, um tema, não é? E depois outro tema que foi feito a partir desse. Não é necessariamente uma versão, nem será a maior parte das vezes uma versão. Será sim uma nova música que surgiu a partir dessa. Também temos a rubrica Happy Nation, eu vou escolher uma música, a Adriana vai escolher outra, dos anos 90, 2000, enfim, músicas que nos trazem boas recordações. Daí, happy, perceberam? Bom, também temos uma entrevista. Hoje ainda não temos propriamente entrevista, vamos ter já a partir da próxima semana. E também temos o Que Reza a História, na qual, por exemplo, hoje lhe vou falar sobre aquilo que eu tinha falado na última vez, que o Que Reza a História foi um programa. Isto é, falar-lhe sobre as rádios militares, as rádios de ondas curtas, as chamadas estações de números. O retrato biográfico será trazido pela Adriana Pequeno. Ela vai trazer-nos semanalmente um retrato de um artista e, enfim, teremos aqui, enfim, sempre uma... Cá está um retrato biográfico, um breve trajeto de um artista e depois uma música no final. Hoje vai ser sobre o Carlos Paião. A música da... Ou seja, vai ser sobre o Carlos Paião, o retrato biográfico. Também teremos a rubrica Hino aos Hinos. Hoje ainda não. Será na próxima semana só, tal como a entrevista. E também as rubricas Por Ruas e Cidades e Os Nomes das Canções. A rubrica Por Ruas e Cidades vai hoje levar-nos até uma cidade europeia. Deixo-lhe o convite para pensar em qual cidade aqui é. Desde já lhe posso dizer que não é Paris. Não, não é Paris. Não é o clássico Sur le Ciel de Paris. Não. Nem é portuguesa a cidade. Também posso lhe dar essa pista que não é portuguesa. Bom, e vamos ficar com os nomes das canções. Nem de propósito, hoje a rubrica vai ser sobre a Adriana. É verdade. Uma música chamada Adriana, nesta edição do 3 em ponto. E vai ser assim. O nosso programa vai ser assim. Vai ter aqui, portanto, esta temática, ou estas temáticas, que esperamos que possam, portanto, ser mais ainda do vosso agrado aqui nas nossas tardes de domingo na Rádio Antena Web. E também falar-lhe de outras coisas. Ouvinte já deve ter aqui reparado que instrumental, chiptune, música clássica. Pois é, há vários programas que vão terminar no Canal 1, sobretudo, mas não só. São programas produzidos por mim que vão terminar. Nesta última semana, nós estivemos a fazer uma reavaliação dos programas que eram produzidos aqui na Antena Web e chegamos à conclusão de que alguns poderiam ser retirados da grelha e dar lugar a uma maior qualidade de outros. Isto é, os programas História da Música, Million Discos para Ouvir Antes de Morrer e Em Foco, que são programas diários, vão terminar. Também terminam isto no Canal 1 e também terminam Nota 7. Termina no Canal 2 o programa Meia Clássica, que também era diário. E termina ainda no Canal 1 os programas semanais Ship Tuning e O Que Reza a História, bem como o Hino aos Hinos. Ainda semanalmente termina o programa Sala 5 e Nostalgia, Som e Magia, bem como o Noites de Domingo. Todos estes programas passam a partir de hoje, ou a partir desta semana, a fazer parte do passado da Antena Web. Mas nem tudo são reduções. O Rádio da Tarde, por exemplo, vai passar de 2 para 3 horas. E irá incluir várias das rubricas que atualmente faziam parte, por exemplo, do Em Foco. A nossa programação da Rádio Antena Web também terá novos conteúdos programáticos. A partir da próxima semana, eu também estarei consigo da parte da manhã, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. E já a partir desta quinta-feira, se tudo correr bem há de correr, eu e a Inês Ferro vamos estar consigo às 21 horas para um programa com muito debate e informação sobre questões políticas, sociais e económicas. Dizer ainda também que vamos ter no próximo sábado a segunda edição do Praça Pública, na qual se vai estrear a Liliana Senhorinho, que vai então também integrar a equipa da Antena Web. E eu espero que outros se possam juntar a nós. Também uma saudação aqui à Márcia Correia, que está em formação para integrar a equipa da Antena Web, neste caso na equipa de produção e realização. E é bom saber que continuamos a crescer, não só em ouvintes, mas também em participantes. É este o nosso Informação 3 em Ponto. Adriana Pequeno, já cá estás para as segundas 3 músicas nesta nossa rubrica neste nosso espaço, neste caso, das músicas que hoje são italianas. Certo, Adriana Pequeno? Não. Eu... Ah, ok. Eu não sei se me consegues ouvir bem, Adriana Pequeno. Ok, agora sim. Peço desculpa, agora sim. Pronto. Como eu estava a dizer, sim, estou aqui, estou de volta e estive a ouvir muito atentamente todas as informações e novidades que o nosso programa está a ter. Apesar de eu já saber, né? Mas pronto, estar a ouvir também não faz mal nenhum. E vamos então às nossas próximas três músicas. Vamos ouvir Simona Molinari com Como Vento. Esta música está no álbum Dr. Jekyll, Mr. Hyde e é o quarto álbum, é de 2013. Esta cantora, nascida em Nápoles, começa a amar o jazz desde criança. Estuda música em Nápoles e em Roma e diploma-se no Conservatório Alfredo Casella de L'Aquila. Em 2005 chega ao sucesso quando ganha o prémio como cantora no prémio 25 de Abril. Trabalhou também no teatro com Michel Plácido, Catarina Vertova e Eduardo Siravo. De seguida vamos ouvir o Tiziano Ferro com o Encanto. Esta canção foi coescrita pelo Tiziano Ferro e por Emanuel de Bono. Eles os dois, portanto, têm consequentemente tido créditos como coautores de canções e a canção foi, portanto, lançada como single em janeiro de 2015 e foi como o segundo single, peraí, que eu já me perdi, não, o segundo single no álbum de compilação chamado TZN, The Best of Tiziano Ferro. Ele é um cantor, compositor, produtor e romancista, estreou-se em 2002 com o disco Rosso Relativo, alcançando grande êxito na Europa. Posteriormente, a sua popularidade se estendeu à América Latina ao lançar o seu disco em espanhol. Ele nasceu na cidade de Latina, a pouco mais de 60 km de Roma, e ele é atualmente um dos principais cantores de música pop italiana. Desde a sua infância, teve interesse musical que o levaram a estudar piano, guitarra e bateria e a iniciar-se na composição musical. Apesar de ter iniciado estudos em engenharia e ciências da comunicação, ele preferiu desenvolver a carreira artística. E por último, vamos ouvir o Totó Cutugno com Per Te, Per Me, Per Lui, Per Noi. Totó Cutugno fez parte do grupo Albatroz, escreveu canções para vários artistas como o Joe Dassin. A solo venceu o Festival de San Remo em 80 com a canção Solo Noi. O seu maior sucesso internacional foi a canção L'Italiano, também participante em San Remo em 83, onde ficou em quinto. Foi o vencedor do Festival Eurovisão da canção em 90, interpretando a canção Insieme 92, que celebrava a política de integração europeia. Com Gigliola 50, vencedora do Festival Eurovisão da Canção de 64, apresentou o Festival Eurovisão da Canção de 91, realizado em Roma, onde cometeu alguns erros na altura da votação. Esta música pertence ao álbum Um Falco Que Uso em Gábia, que é um álbum de 2008, que foi lançado na ocasião do Festival San Remo de 2008. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Acabam-se as músicas. Olha, ele que esteve, este Toto Cotunha, que esteve mais, acho que foi mais duas vezes, pelo menos mais uma, no Festival San Remo em 1995. Foi um senhor também da música italiana. Uhum. Deixa algumas saudades. Ele ainda é vivo, ao que eu sei, mas deixa assim algumas saudades. Agora, ouvintes, eu quero que vocês ouçam. Quero que vocês ouçam isto. Silêncio. Finalmente. Aleluia. É. Agora batia palmas e eles começavam. Okay. Vamos à música. Vamos. Antes que te passes aí. Eu não. Isso é com eles, não é comigo. Ah, tá bem. Pronto. Mas vamos à música, sim. Pronto, então vamos à música. Já voltamos daqui a pouco para continuar as nossas várias rubricas de hoje. E eu espero então que os ouvintes possam apreciar positivamente esta edição do nosso, enfim, do nosso 3 em ponto. Certo, Adriana Pequeno? Certo, Carlos Bonaparte, portanto, até já. Até já. Perché tu non mi vuoi? Perché tu non ti fidi mai? Perché di notte prendi a calci le lenzuola? Perché un romanzo ti tiene sveglia ma non ti consola? Perché non ridi mai? Perché tu non lo sai che vuoi? Perché ogni tanto lasci un vuoto nel mio cuore? Perché lo so che prima o poi ci torni tu a dormire. Ma se perdessi te, come farei? Abituato alle tue stramberie, al tuo disordine, alle tue gelosie. Ma una come te al mondo non c'è. Se perdessi te, ti inventerei. Ti inventerai proprio così come sei, con quel carattere così ribelle, ma con quegli occhi così profondi, più delle stelle. Non sono mica matto, sai, non sono a caccia di guai. Chissà sta storia come andrà a finire, ma qui la noia non ci viene a dormire. Non sono mica matto, sai, non voglio più cercarmi guai. Ti voglio più di ieri, oggi e di domani. Allora dimmelo, dimmelo che mi ami. Per te, per me, per lui, per noi. Per te proprio come tu mi vuoi. Per te mi spenderei un'altra vita, perché una vita non è mai finita. Per te, per me, per lui, per noi. Per te io son cambiato, sai. Per te che adesso dormi qui sul mio cuore. Per te che adesso stai crescendo d'amore. Ma se perdessi te, ti inventerei. Ti inventerei proprio così come sei, con quel carattere così ribelle, ma con quegli occhi così profondi, più delle stelle. Non sono mica matto, sai, non sono a caccia di guai. Chissà sta storia come andrà a finire, ma qui la noia non ci viene a dormire. Non sono mica matto, sai, non voglio più cercarmi guai. Ti voglio più di ieri, oggi e di domani. Allora dimmelo, dimmelo che mi ami. Chissà sta storia come andrà a finire, ma qui la noia non ci viene a dormire. Non sono mica manco, sai, non voglio più cercarmi guai. Ti voglio più di ieri, oggi e di domani. Allora dimmelo, dimmelo che mi ami. Per te, per me, per lui, per noi. Indefinibile, inafferrabile, sei inevitabilmente l'uomo che vorrei. Sei insopportabile, ma come fai? Ti prendi il gioco della mia ingenuità. Non cambierai, no, tu sei il vento che passa e va di letto in letto. E all'improvviso scivoli e vai. Incorreggibile, inaccettabile, solitamente io non mi innamoro mai. Ma ora è impossibile stare qui immobile e prendere il mondo per quello che mi dà. Non cambierai, no, tu sei il vento che passa e va di letto in letto, che all'improvviso scivolerà. Quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte ci facciamo così male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita, la vorrei dividere con te, che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto, incanto. Istantanee di secondi lunghi, quanto un anno vise stile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita, la vorrei vivere così. Incanto, è un incanto. Istantanee di secondi lunghi, quanto un anno vise stile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Na na na, na na na. Il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto. Istantanee di secondi lunghi, quanto un anno vise stile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Pois é, ouvintes, esta música, a última das quais saiu assim, errada, foi a música do Tiziano Ferro. A primeira foi do Toto Cotunha. Peço desculpa, Adriana Pequeno, aqui pela falha. Adriana Pequeno, que ainda não está aqui na linha, ainda que está aqui comigo, mas não está no ar. Mas vai estar agora, porque nós vamos para a nossa rubrica, que é a rubrica da música clássica. Vamos lá. Adriana, vamos lá então. Ok, já posso? Sim, sim, força. Ah, estás no ar. Ah, já estou no ar. Por acaso não estou no ar, mas pronto. Ok, então, vamos então estrear a nossa rubrica clássica com uma música a piano da Marta Argerich. Coisa assim. A música é, portanto, o concerto número 3 para piano de Sergei Rachmaninoff, com a condução de Ricardo Schaily. A Marta Argerich, é uma pianista argentina naturalizada na Suíça, de ascendência judaica e catalã, considerada um dos maiores expoentes da sua geração e do período pós-guerra, destacando-se por suas interpretações de Frédéric Chopin, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Maurice Ravel e Sergei Prokofiev. Portanto, esta música, coloquialmente é chamada de Hack 3, é um concerto famoso pelas suas demandas técnicas e musicais por parte do solista. Este concerto leva a reputação de ser um dos mais difíceis de todo o repertório. De todo o repertório, sim, para piano. Escrita num lugar pacífico e junto com a família em Ivanovka, Rússia, Sergei Rachmaninoff completou o concerto em 1909. A sua primeira sonata e a Ilha dos Mortos são contemporâneos deste concerto. A peça é respeitada e até temida pelos pianistas. Joseph Hoffmann, o pianista pelo qual o trabalho é dedicado, nunca tocou publicamente, dizendo que não era para ele. Gary Grafman lamentou não ter aprendido este concerto enquanto era estudante, época em que ele ainda era muito jovem para sentir medo. Devido à falta de tempo, Rachmaninoff não pôde praticar a peça enquanto estava na Rússia. Ele praticava num teclado silencioso que ele levou na sua viagem para os Estados Unidos. A primeira apresentação deu-se em 1909 pelo próprio Rachmaninoff junto com a New York Symphony Society, que já está dissolvida, com o maestro Walter Damrosch. Semanas depois, ela foi executada sob a regência de Gustav Mahler, numa apresentação muito apreciada pelo próprio Rachmaninoff. Isso é fini. E desculpem lá quem teve por trás a ladrar. Pronto. Esta música tem mais ou menos 10 minutos, não é? É. Que é grande. Isto é só a primeira parte, porque o conjunto dela é 40 minutos. Se não tiver cortes. Se não tiver cortes. Eu percebi, se não tem portas. Não. Eu ia dizer, não me importa, agora só voltei amanhã de manhã, mas... Não. Mas pronto. Mas eu estou a ouvir esta peça. Depois vamos para um breve intervalo. E depois já voltamos para a segunda parte, para o nosso 3 em ponto, para trazer então as próximas rubricas. Recordo que hoje ainda não temos entrevista, teremos na próxima semana. Nem temos aqui uma outra que me faltou. Ah, o hino aos hinos. Também não vamos ter hoje o hino aos hinos. Teremos na próxima semana. Para já, então vamos ouvir esta peça, não é, Adriana? Exatamente. Então, ouvintes, já voltamos até dentro de alguns instantes. Até já. Thank you.

ele concorre ao Festival da Canção de Ilha, onde obtém 2 prémios, entre os quais o de melhor intérprete e o outro que dos seus temas que está a concurso fica em 4º lugar. É rejeitado por 2 vezes na Valentim de Carvalho. Na última das vezes, a mãe tinha pedido ao primo direito do seu pai e conhecido compositor que averiguasse se ele tinha talento ou se deveria concluir o curso de medicina que frequentava, e esse tal primo direito, de seu nome Manuel Paião, contatou Mário Martins, mas o seu assessor disse que apenas tinha algum talento como letrista, mas que não valia a pena. Como a resposta não era inteiramente conclusiva, Mário Martins decidiu ouvir as canções, tendo ficado agradavelmente surpreendido com o que ouviu. Depois, Carlos Paião participou numa das meias finais do Festival da Canção de 80, em Amigos Eu Voltei, mas não consegue chegar à final. Mário Martins leva a Amália Rodrigues uma cassete com canções do artista. A Amália gostou tanto que quis logo gravar algumas das canções. Depois, ele escreve Canção do Beijinho para Hermano José, que se torna um dos grandes sucessos desse ano, chegando a disco de ouro. Em 81, concorre com 3 canções ao Festival RTP da Canção, mas só playback é que é apurada. Grava single com os outros 2 temas, Souvenir de Portugal e Eu Não Sou Poeta, que é editado 1 mês antes do festival. Depois, peraí que ainda mais. A canção playback acaba por vencer o festival. A canção chega em penúltimo lugar no Festival da Eurovisão. Em novembro de 81, é editado um novo single com os temas Pó de Arroz e Gagago. Em 82, escreve Trocas e Baldrocas para Cândida Branca Flor, que fica em segundo lugar no Festival RTP da Canção desse ano. O maxi single O Senhor Extraterrestre, de Amália Rodrigues, com 2 originais de Carlos Paião, é editado em fevereiro de 82. Carlos Paião lança com bastante sucesso um single com os temas Marcha do Peão das Nicas e Telefonia nas Ondas do Ar. Ainda nesse ano é editado o seu álbum de estreia, Algarismos, com canções como 0 a 0, Canção dos 5 Dedos e Meia... E meia dúzia em dueto com Cândida Branca Flor. Concorre ao Festival RTP da Canção de 83 com o tema Vinho do Porto, Vinho de Portugal. O tema fica em 4º lugar e depois ele acaba o curso de medicina em 83. Participa no programa O Foguete da RTP em conjunto com António Sala e Luísa Arriaga. Em 84 colabora com o Hermano José no programa Hermanias, sim, onde escreve as canções da personagem Serafim Saudade. Nesse ano são lançados os singles Discoteca e Cinderela. Carlos Paião colabora entretanto com Cândida Branca Flor na recolha de canções para o disco As Cantigas da Minha Escola. No início de 85, editada a compilação O Melhor de Carlos Paião. Em junho, aparece um novo single com o tema Versos de Amor. O disco com as músicas e letras Serafim Saudade é editado em 85. Carlos Paião canta com o verdadeiro artista no tema Para as Sogras que Encontrei na Vida. Participa no World Popular Song Festival of Tokyo, realizado em 85, com o tema Lá Longe, Senhora. Em dezembro é editado o single Arco-Íris, tema do concurso apresentado por Carlos Ribeiro. Em 86, escreveu a canção Vamos Lá Cambada, interpretada por José Esteves, que foi o hino não oficial da Seleção Portuguesa de Futebol no Mundial do México. Participa também na peça de teatro televisivo O Carnaval Infernal e um novo single com os temas Cegonha e Lá Longe, Senhora, é editado em dezembro de 86. Carlos Paião morre, infelizmente, a 26 de agosto de 88, num trágico acidente de automóvel, ocorrido na A1. O disco que se estava a preparar, chamado Intervalo, foi editado em setembro desse mesmo ano, na data prevista inicialmente para o seu lançamento. O tema com maior destaque é o tema que vos trago hoje, chamado Quando as Nuvens Chorarem, em dueto com a Dina. José Alberto Reis participou no Festival da Canção de 89 com Palavras Cruzadas, uma composição da autoria de Carlos Paião. Com outra das canções deixadas por Carlos Paião, Sol Maior, representou Portugal num certame realizado em Xangai. A compilação O Melhor de Carlos Paião foi reeditada em 91 no formato de duplo álbum. O álbum Histórias de António Sala, tenho que ir para aqui, editado em 93, inclui o tema Pecado Capital de Carlos Paião. Nesse ano é editada também a caixa Carlos Paião com os dois álbuns originais e com um terceiro registro com os singles. O duplo CD Letra e Música 15 anos depois, editado em 2003, inclui 37 temas de autoria do artista. Já estou mal. Entre eles, o inédito Caminhar. Em 2006, é editada uma compilação com alguns dos temas escritos para outros artistas e algumas versões dos seus temas. Carlos Paião escreveu para nomes tão diferentes como Hermano José, Joel Branco, Cândida Branca Flor, Amália Rodrigues, Nuno da Câmara Pereira, Peter Peterson, Trio Admira, Otávio de Matos, Alexandra, Rodrigo, Lenita Gentil, António Mourão, Ana, Carlos Quintas ou Pedro Conceiro. E é tudo o que eu tenho. Pronto. É tudo o que tu tens. É, e vamos à música, não é? Sim. Já agora também sei que o corpo de Carlos Paião foi transladado para Ilhéu. Porque ele nasceu em Coimbra por puro acidente. Pronto, foi a caminho do Hospital de Lisboa. Ele foi criado cá. Foi criado cá na minha cidade. Não é nascido e criado como a Maria da Fonte? Não. Maria da Fonte, nascida e criada. E pode-se dizer que os pais, foi criado cá em Ilha. E os pais ainda cá moram. E também há uma pedonal com o nome dele. Pronto. Pedonal Carlos Paião. Exatamente. Pois muito bem, ouvintes. Vamos ouvir então esta música do Carlos Paião, aqui em dueto com a Dina. A música chama-se Quando as Nuvens Chorarem. Sim. E já voltamos daqui a pouco para a rubrica Por Ruas e Cidades. Já vos disse, não é portuguesa, mas é europeia. Também não é Paris, mas é capital de um país. Para já, Carlos Paião com Dina, Quando as Nuvens Chorarem. Até já. Até já. Unidos na sorte e na dor. Pois é, ouvintes, aqui estamos nós depois destas, enfim, desta música de Carlos Paião com a Dina, música Quando as Nuvens Chorarem. Vamos agora à rubrica Por Ruas e Cidades. A rubrica Por Ruas e Cidades, basicamente é uma rubrica que vai trazer-nos músicas de diferentes países, diferentes lugares, ruas, cidades, regiões, enfim, vai ser um bocadinho por aí que nós vamos tratar aqui desta nossa rubrica. Hoje, a Adriana já sabe, portanto ela vai dizer-nos, Adriana, onde é que vamos hoje? Vamos fazer uma viagem até Madrid. Pronto, e que informações é que tens para nos dar sobre Madrid? Eu não. Que espetáculo. Eu Madrid só sei que está lá o Atlético Madrid, Real Madrid, é a capital de Espanha, falam espanhol, agora o resto. E está lá o Cristiano Ronaldo. E muitos mais. Sim, muitos mais. Pois. Ora, a música que nós vamos aqui ouvir é da James Root. Aliás, dos Polar Sets. Os Polar Sets são um grupo de música indie dance, indie rock, mas mais para indie dance. E são um grupo da cidade de Newcastle, na Inglaterra. Estão ativos desde 2009 e têm a formação de James Root, Rob Howe, Nick Smith e Carmen Lidegree. Esta banda tem 4 elementos, tem, acho que é um disco lançado e 2 EPs, um deles em 2010. Tem um álbum chamado Parasol e tem um EP, não tem 2. Eu sei que o EP é de 2010, o álbum é de 2009. E é então quando eles lançam. Aliás, o álbum é 2011, peço desculpa. Então quando lançam este álbum, temos aqui uma mensagem. Ah, foi aqui a nossa amiga Adriana que nos escreveu. Adriana Pequeno. Pronto. Ficas a saber que a tua mensagem foi captada pelo nosso auditório. Bom, vamos então ficar com mais este, ou seja, como eu dizia, com esta música dos Polar Set chamada Madrid, E esta música que nós estamos aqui a ouvir foi parte então desse EP que, pronto, ficamos então a saber que foi o único da banda, o único EP que eles lançaram. Vamos ouvir então este tema. Eu creio que a Adriana Pequeno não está disponível por alguns momentos, mas enfim, vamos então à nossa fugimos agora aqui a nossa música dos Polar Sets, chamada Madrid, porque é esta a cidade onde vamos hoje no Por Ruas e Cidades. E agora no Canal 1, oh gente da minha terra, existem tantos caminhos. Santarém, Santarém, que moras lá bem no alto, as portas do sol mantém. If you're going to San Francisco, adiós, Jamaica, dama de amor. Por ruas e cidades. Thank you. Já cá estamos ouvintes, depois deste tema dos Polar 7 chamado Madrid. Vamos agora seguindo. Nesta edição do nosso 3 em ponto, depois deste tema, como já disse, vamos agora para a nossa rubrica chamada, como já... A nossa rubrica de música instrumental. Hoje temos dois temas instrumentais para conferir. Pois é. Ora, música instrumental para conferir nesta edição, no nosso terceiro ponto. Antes de mais, quero só responder aqui à mensagem da Cristiana Souza, que nos perguntou porque é que não consegue, já há muito tempo, eu espero que ela ainda esteja em linha, mas dizia a Cristiana, porque é que eu não posso ouvir as vossas músicas, aliás, ler os nomes das vossas músicas no Tapin Rádio? Nem no Tapin Rádio, nem em parte nenhuma, porque nós... não temos essa possibilidade, não damos essa possibilidade. Queremos que vocês descubram. Já vamos dizendo o nome das músicas, não é verdade? E nas rádios FM isso é uma realidade. Portanto, connosco também. E caso queiram, nós não somos FM, mas enfim, pronto, não temos essa. Não damos essa vantagem quando estamos online aqui na rádio também. Podíamos, mas já o fizemos ao princípio, mas não vamos fazê-lo agora. É por esse motivo. Pronto. Vamos então aqui ouvir duas músicas que são então parte deste nosso, enfim, desta nossa rubrica, não é? De música instrumental. Quais é que são, Adriana? Música instrumental, eu não sei. Tu é que ficaste com isso? Eu? Sim. Tu não eras tu que conheces que estavas com isso? Não. Era clássica e retrato. Mas contigo. Instrumental também era contigo. Ah, e agora? Pau, pau, pau, pau. Eu disse que instrumental era contigo. Não, era contigo. E agora, estamos aqui no jogo do empurra. Caros ouvintes, vamos lá. Aqui ao jogo, não é de futebol, não há lama misturada nem nada. Mas estamos aqui, é contigo, não, parece não, as crianças. Pois, digo eu à Adriana, é contigo, e diz ela, sim, é comigo. Pronto, então diz lá, Michael Field, Seba e La Morte da Linca. Quem? Michael Field, Seba? Ok, essa vai, agora a outra. La Morte del Inca. La Morte del Inca, ok. Quase morto agora... a língua, mas pronto. Agora fala sobre as músicas. Sei lá. Isto é tão giro. Ah, pá, não faças isso. Porquê? Porque não, hein? Porquê? Oh, assim vou ficar triste. Tadinho. Nós estamos em direto, não estamos? Claro que estamos. Achas que se não estivéssemos eu estava aqui a fazer estas palhaçadas? Ai, meu Deus. O que é que os ouvintes devem pensar de nós? Somos dois malucos. Uau! O que é que os ouvintes... Isto é memorável. Está a gravar, não está? Está a gravar, está. O que é que os ouvintes devem pensar de nós? Eu pensei que era onde. Adem. O que é que os ouvintes devem pensar de nós? Há que acreditar, minha gente. Há que acreditar. Porque o Suleimani não marcou... Por acaso, mas há que acreditar que ele vai marcar. Ei. É isso e as chiclas que há de fazer com que a Adriana diga os nomes das músicas sem se magoar. Opa, é Michael Field, você vai e lá mostra a Linca, pronto. Ei. Pronto, já está. Já está. Não deu. Eu não tenho muita informação sobre estas músicas, porque aqui o importante é mesmo a parte instrumental, mas são duas músicas que eu já conheço muito bem e que gosto bastante. Tem uma composição muito interessante, sobretudo a segunda, que é muito pesada. É pequenina, mas é muito pesada, porque ela é uma música... Sabem, aquelas músicas que nós temos aqui, que são as músicas de trabalho, não é? Que antigamente era assim que se chamava, músicas de trabalho. Agora já não existe praticamente, mas antes nós tínhamos as músicas de trabalho, que eram basicamente aquelas músicas que se cantavam em conjunto, músicas enquanto se estava a trabalhar, pronto. Nós aqui vamos ouvir uma música que tem mais ou menos a mesma temática, porque ela era cantada em coletivo, ou neste caso tocada em coletivo. Quando morria algum elemento da tribo, era tocada esta música como sinal de despedida, era um dos rituais de despedida. Era esta, entre outras, mas esta era uma delas, La Muerte del Inca. Esta música é peruana. Mas antes, vamos ter Michael Field, que é um conhecido nome da música, não só, mas também instrumental. Quem é que não se lembra do Moonlight Shadow? Claro que não é Michael Field vocalista, a vocalista é a Susan Vega. Mas Michael Field, portanto, música instrumental, que vamos aqui ter a hipótese de ouvir nesta edição do nosso 3 em ponto. Há pouco, só fazer aqui mais uma referência também, que eu há pouco cometi aqui uma gafe, porque a nossa promo já não devia ter ali a indicação do que era do Canal 1, é na Rádio Antena Web, mas enfim, foi uma pequena gafe. Nós aproveitamos aqui as entradas dos nossos antigos programas, porque o Nota 7, que foi a música que foi que deu promo a esta rubrica, e depois também a rubrica do Perruas e Cidades, que tinha também a sua promo, e nós, para dar um colorido ainda maior ao nosso programa, reaproveitamos estas rubricas para todos os efeitos, aliás, estas promos que para todos os efeitos dão cor a estas rubricas. Para já, então, vamos ter estes dois momentos. Michael Field, vou trazer aqui Seba, porque esta música tem algo que eu gosto muito, que é os chamados vocoders. Sabes o que é um vocoder, Adriana Pequeno? Não. Pronto, bem parecido. Explica. Um vocoder. Diz? Explica. Pronto, um vocoder é basicamente... Não sei se sabem aquelas... Já ouviram aquelas... olha, por exemplo, aquela música da Cher, Do You Believe? Pronto, ela está... Aquilo são notas musicais. Aquela mudança é artificial. Sim. Pronto. Isso é vocoder. E então, há quem faça isso, mas por exemplo com som de piano, há quem faça isso com som de órgão. E basicamente é isso que faz esta... Pronto, que fazem estes meninos, não é? Aqui do portanto, que fazem o grupo Michael Field, fizeram um bom vocoder. Ok. Pronto. E nós estamos a ouvir estas duas músicas, e daqui a pouco vamos ter a rubrica Happy Nation, em que vamos ter uma música minha e uma música da Adriana. Momentos que nos fizeram felizes, músicas que nos fizeram felizes. Mas para já, vamos então a Michael Field, recordando este Seba. Já voltamos, ouvintes. Até já. Até já. Yeah. Já cá estamos ouvintes, depois desta La Morte del Inca. E agora temos então a tal rubrica que dá pelo nome de Happy Nation, e que é uma rubrica que eu espero que gostem, porque traz aquelas musiquinhas que nos deixam saudades, porque foram músicas que nos fizeram, adivinhem, felizes. Há muito, muito tempo que não se ouvia nada assim. A partir de agora, Antebraço recorda. You're looking kind of down for me. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Happy Nation. Happy Nation. Pois é. E já cá estamos, depois deste momento, enfim, desta nossa abertura. A Diana, agora sim, qual é que é a tua música para esta, para este nosso Happy Nation? Então, eu decidi escolher uma música bastante animada, com uma mensagem forte, por assim dizer, de uma banda que é uma das minhas preferidas. Então é a música Keep the Faith, de Bon Jovi, que é uma música de 92, e foi uma música que adorei quando ouvi. Fez parte do primeiro álbum a sério em vinil que eu tive, é, por assim dizer. E claro, aquela adolescência rebelde e apaixonada pelos artistas que se gostava na altura, neste caso pelo vocalista da banda, e com o novo visual dele e tudo. Pronto, ok. Mas a música é que interessa. Sim, a música é que interessa. Recorda só o nome? Keep the Faith. Ok, vamos ouvir daqui um bocadinho, porque eu não tenho aqui a música, mas já vou ter, não tenho aqui no arquivo, mas já vou ter daqui um bocadinho. Mas antes, se me permites, vamos ouvir uma música. Claro que me permites, também se não permitires, azar o teu. After the Love Has Gone. A música pertence ao grupo britânico Steps. Esta música foi um grande sucesso no ano de 1999. Foi uma música que eu ouvi muito. Eu conheci esta música na MCM, na rádio, no canal de televisão que eu mais assistia. Uhum. Era a música que eu ouvia mais naquela altura, no ano de 99. Eu gostava muito dessa música, apesar dela ser assim mais calma. A verdade é que a mim me traz grandes recordações de alegria. Perdão, mas as músicas mais calmas são assim mais tristes, não é? São, não diria mais enfadonhas, mas são mais tristes, são mais nostálgicas. Não sei, fica sempre mais naquela de nostalgia, de... Ai, quando era? Aliás, After the Love Has Gone, não é? O próprio nome é um nome nostálgico, é um nome triste, não é? Mas a mim traz-me grandes recordações, porque eu lembro-me que eu ouvi esta música numa altura em que eu também tinha as minhas 19 cassetes de vídeo e gravei imensas músicas, portanto, com estas 19 cassetes de vídeo. Gravava videoclipes, mas aquilo que eu queria mesmo era ter as músicas na minha posse. E uma cassete de vídeo era o melhor, porque tinha 3 ou 4 horas de duração, portanto, cabia para aí com 50 músicas, enfim, não é? Quando uma cassete de áudio, por muito uma hora e meia que tivesse, não cabia com 50, cabia com menos. Aliás, eu disse 50 às 4 horas, às 3 horas eram para aí com 40, 35, dependendo da extensão da extensão das músicas. Mas enfim, é realmente. São realmente grandes recordações que eu tenho ao som desta música. Eu proponho então que escutemos esta música. Pronto, e entanto, antes, já estou em condições de ter aqui a música Keep the Faith dos Bon Jovi, que foi a música que a Adriana sugeriu aqui para o nosso Happy Nation. Depois, vamos para um breve intervalo para, digamos assim, a terceira parte e última do nosso 3 em ponto, porque já estamos na terceira e última hora deste programa. Já viste como o tempo passa, Adriana? Realmente, parece que começamos agora o programa e já estamos no final. É verdade, 17 horas e 6 minutos. Ouvintes, Keep the Faith, tema dos Bon Jovi. Até já. Até já. We'll be right back. Now to try to live a lie would be a crime. It's been on its way. Em maio de 2010 e ainda hoje se mantém no ativo. Hora Zero é o maior exemplo da longevidade do grupo Antena Web. Na Rádio Antena Web exibimo-lo uma vez por semana, mas este programa é originalmente diário. Não perca um espaço radiofónico cheio de história da Antena Web, com música calma e a palavra amiga de Carlos Bonaparte. Hora Zero, segunda-feira, da meia-noite às 3 da manhã, com Carlos Bonaparte, na Rádio Antena Web. Louise Edry, um programa produzido em França que traz os melhores espetáculos de música realizados em França. Curioso? Então não se esqueça de... sintonizar na Rádio Antena Web durante meia hora todas as quintas-feiras a partir das 2 da manhã. Com certeza que não se irá arrepender. No Isevré, nas madrugadas de quarta para quinta, às 2 da manhã, na Antena Web. Já se imaginou poder tocar a água sem se molhar? Poder ouvir os pássaros sem sair do lugar onde está? Poder viajar, voar com eles? Poder ouvir e sentir todos os outros animais da natureza, bem como as plantas, bem como todas as coisas que nos rodeiam e que não nos apercebemos? Naturalmente é isto mesmo. Às sextas-feiras, da meia-noite às 3 da manhã, a Rádio Interweb exibe, naturalmente, um programa dedicado, sobretudo, a sons da natureza, às vezes com músicas instrumentais a acompanhar. Naturalmente, às sextas-feiras, a partir das 0 horas e durante 180 minutos, na Rádio Interweb. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Música para sua alma na Rádio C. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, a Rádio C exibe Serenamente. Um espaço radiofônico pensado para relaxar o corpo e a mente. Serenamente, de segunda a domingo, a partir das 0 horas, na Rádio C. Antena Web está no Twitter. Do que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Ver. Ouvir. Falar. Tocar. Cheirar. Sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. A Antena Web tem hoje vários canais e oferece aos seus ouvintes várias formas de nos escutar, seja através de aplicativos, stream on demand ou live stream. Para evitar que se desoriente, convidamo-lo a aceder à central de programação. Lá, encontra tudo num só lugar. Quais os canais, quais as formas, os downloads dos aplicativos e muito mais. www.antenaweb.info/central.htm. Este é o endereço direto à nossa central de programação. Antena Web. Nós estamos aqui. Ouvintes, estamos de volta. Depois deste momento aqui, ok, já está tudo ok. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Olá, Adriana Pequeno. Olá, Carlos Bonaparte. Pronto, já cá estamos para a nossa terceira e última parte do nosso programa, que dá pelo nome de 3 em ponto. ponto. Olha, ontem foi 3. Ontem é que foi 3 em ponto, quer dizer, 3 pontos, enfim, não é? Sim, sim, sim. Como é que estará o, como é que estará o nosso Sporting de Braga? Não sim, sei. Porque eu sou Sporting. Eu hoje sou Sportinguista. É, estou a torcer pelo Sporting de Braga. Por momentos assustei-me. E está uma coisa, Adriana? Por momentos assustei-me. Não, eu hoje sou Sportinguista pelo Sporting de Braga. Então. A finalista, pá. Vá lá. É um, é um trocadalho do carilho, não percebeste? Sportinguista do Sporting de Braga. Sim, eu sei. Mas é melhor, em vez de estar a dizer Sportinguista, porque depois os Sportinguistas podem cortar o Sporting de Braga, diz Arsenalista e aí toda a gente sabe que é do Sporting de Braga. Não, podem pensar que eu sou do Arsenal. Não, porque os do Arsenal não se chamam Arsenalistas. São os Red Devils, não é? Então pronto, acho mesmo. Então Red Devils, Diabos Vermelhos, Diabos Vermelhos Benfica. Pronto, sou do Arsenal, está a questão resolvida. Pronto, é isso. Arsenal quer que ganhe hoje na Futebol Clube do Porto por 15-0. O que é que disse? Que anda mais, que anda mais. Ai, ai. Pois é. Não, eu sou a benfiquista porque eu quero que na próxima... Quero que na próxima quarta-feira o Benfica viaje até Vilas Boas. Isto é, que passe aos quartos de final. Estamos num caminho, não é, Adriana? Estamos, eu acho que sim. Olha, por falar em Adriana, vamos à nossa rubrica Os Nomes das Canções de hoje? Vamos. Já estou a falar a medo. Não, podes. Desta vez não te vou pegar nenhuma partida, até porque isso já era da praxe. Portanto, não te vou pegar nenhuma partida. Não. Vais-me pegar uma inteira, então. Bem visto. É, ela é inteligente. É, já está a apanhar do jeito. Obrigado por veres, por veres como inteligente. Fico contente. Também. Vamos lá então? Bora. Os nomes das canções, agora aqui no Canal 1. Na Rádio Internet. No Canal 1 era onde era antigamente. Na Rádio Internet. Pois é. Isto entrou antes do tempo, não era propriamente... vamos outra vez, que eu quero isto assim a sair direitinho. Ok, agora sim, tudo como deve ser. Ora... Faz ideia, Adriana, qual é que é o nosso, a nossa música de hoje? Não. Mas devias. Porquê? Porque eu já disse. E se estivesse atenta, sabias qual é que era. Já sei. Então, qual é que é? Adriana? Oh, assim até eu. Eu tenho culpa, até que me queres homenagear. Eu sei que sou uma pessoa muito importante, claro. Não é só a ti, quero homenagear a ti, homenagear a nossa companheira Adriana Flora, com quem já falei há um bocadinho à tarde, aqui durante a emissão. Não foi durante a emissão em on, não foi durante a emissão em off. E pronto, olha, foi isso. Sim, eu sei. Um beijinho para ela. E para todas as Adrianas no mundo. Há muitas Adrianas. Eu só quero dizer é que... pode-se dizer que... Acho que eu não conheço nenhuma música que se chame Carlos. Portanto, estás a ver a importância que nós temos. Pois, eu também não conheço nenhuma música chamada Carlos. Por acaso não conheço. Está muito mal feito. Qualquer... Não é nada mal feito. Está muito bem feito. Ah, bem. Então vamos ouvir a música Adriana? Bora. Já agora vamos é lá, então. Diz? É de quem a música? É de Rosália de Souza. Eu confesso que desconheço o álbum desta música, mas eu nunca terei muitas informações para os nomes das canções. Terei mais o contexto dos nomes e às vezes as letras. Esta, por acaso, é muito curiosa. Rosália de Souza é uma cantora brasileira. É só isto que eu sei dizer. O que também é fácil de perceber, por aquilo que vão ouvir, não é? Ela não vai cantar propriamente em português de Portugal, portanto... Enfim... E é isto, pronto. Olha, já agora agradecer aqui o ouvinte Carlos Bonaparte, que diz que está a gostar muito desta emissão de 3 em ponto. E também ao ouvinte Adriana Pequeno, que diz que não. Quem disse? Eu estou a adorar isto. Ah, então a Adriana de Pequeno, afinal, escreveu outra mensagem a dizer que se enganou no remetente. Que eu não gostei nada foi de... Nada, não nos disse o que é que era. Bem. Bom. Eu depois em off digo-te. Até me assustei. É que eu ouvi em off digo, ai. Eu já percebi, off digo-te. Ah, percebi. Apareceu um outro do... Foi, deu-se. Não, só disse deu. Foi, deu. Andas a ouvir coisas muito estranhas. Tu dá alguns dias para cá, não sei o que tu andas a beber ou a comer, que... É como... É. Como ontem, não é? Que eu insistia nos 20 e tais. Enfim. É, ontem foi, aquilo foi só disparado ontem. Quem não ouviu Praça Pública, eu ia dizer que não perdeu nada, mas perdeu muita coisa. Aliás, ainda não perdeu, foi a hipótese de ouvir, porque ele está disponível até ao próximo dia 19, para que possam então ouvir este tema, este programa, aliás, o Praça Pública, que foi exibido ontem, foi para o ar ontem, às 2 da tarde. Pois é, ouvintes, vamos então à Rosália. Até já, Adriana. Até já. Ah, pois. Não, não até diz, já diz, nada. Diz. Não é até já nada. Para os ouvintes, é até para a semana, que eu regresso com outras músicas e outras informações. Ah, já vais embora? Sim, para os ouvintes já. Para ti, não. Para ti, ah, até já. Vais embora para os ouvintes. Então não é? Pensei que ficasse connosco até às 6. Ah, pois é, ainda não são 6. Eu não vos disse que ela não estava a gostar? Já está com pressa de ir embora? É, estou com o espírito daqueles. Não, mas eu pensava que já eram 6. Pronto, então retiro aquilo que eu disse. Não é? Estou então com o espírito daqueles. Muito bom. Vamos à música. É melhor. Já voltamos, ouvintes. Já não está cá a Adriana, mas estou cá eu. Volto aqui um bocadinho. Até já! Desça todo mundo, desperta do teu sono e vem, vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo neste mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender que o mundo vai cantar o nome que nasceu. Adriana, Adriana, Adriana. Ok, agora sim estamos no ar novamente. Aqui um pequeno contratempo técnico, mas já cá estamos. Ok, Adriana, também já cá estás, creio eu, exatamente, já cá estás. Fala, mulher. Sim, estou aqui. Ah, se não os ouvintes não estão. Ah, pronto. Ok, estou aqui. Não me fui. Estava pronto. Apressada, mas não me fui. Já não digo nada. Bom. E eu sei que este programa é assim um bocadinho para, enfim, coisa e tal, não é? Mas bom. Já não vamos ter tempo para a chip tuning, é verdade. Hoje não vamos ter tempo para a chip tuning. Vamos ter outros motivos de interesse. Mas não temos tempo já para a chip tuning. Já só faltam 25 minutos para o final do programa. Mas ainda temos para já mais duas musiquinhas. E antes ainda temos, aliás, depois temos então as despedidas aqui do nosso 3 em ponto. Alguma coisa a dizer? Sabes para onde é que vamos agora, Adriana Pequeno? Não. Pois, eu já sabia. Eu imaginava que tu não sabias. Ah, esta hora nunca sabe nada. Está uma pouca vergonha. Tu não tens à tua frente o guião do programa? Não, neste momento não. Ah, então vai lá à procura dele, que eu dou-te tempo para que tu possas procurá-lo. Pronto. Enquanto ela procura, vamos então à abertura aqui da nossa rubrica De Onde Parte. Adriana Pequeno. Sim, estou aqui. Pronto, já cá estás. Aqui uma falha técnica. Eu não gosto destas falhas técnicas, mas elas estão a acontecer e eu peço-te já desculpa, porque não era bem isso que eu queria. Mas pronto. Já ouvimos aqui também a música que iria tocar agora e que vai tocar agora. Mas, enfim. Mojo, Lady Hear Me Tonight. É a música que nós vamos ouvir agora. E daqui um bocadinho volto para vos explicar de onde é que esta música veio. Tu conheces esta música, certo, Adriana? Acho que sim, não me é estranha. Lady, hear me tonight. Não? Sim, eu gosto tanto de fazer estas coisas com o Carlos. Eu tenho que fazer cantar. Ah, é convém especificares o quê? Porque eu gosto muito de fazer estas coisas com o Carlos. Se não especificas o que é... Depois de um speed daqueles, uma pessoa fica a pensar coisas que, não é? Não, pode fazer figurinhas dessas assim a cantar, ainda por cima com falsete. Pronto, é verdade. Ai, ai. é isto. Lady Hear Me Tonight. Música. Adriana, tu já voltas, não é? Sim, eu já volto. Ok, então, até já. Até já. Nós também já voltamos. Para já fiquem com esta música, Lady Hear Me Tonight. Depois já vos digo de onde é que ela veio. Conto-vos apenas que esta música não é bem aquilo que parece. Mojo, Lady Hear Me Tonight. Tonight, tema dos Mojo. É verdade, ouvintes. Adriana Pequeno, já cá estás outra vez? Tens que falar, filha. Sim, estou aqui. Ah, Aí, para onde é que ela foi? Aos confins, não sei das quantas. Onde é que tu fostes, Adriana Pequeno? Opa, não fui a lado nenhum. Ah, pois não, não foste a lado nenhum, está bem, estás aqui. Estavas era muito longe. Olha, tu sabes de onde é que vem esta música dos Mojo, Lady Hear Me Tonight? Não. Não faz a mesma ideia? Não. Tá bem. Então vamos lá ver se tu consegues ouvir. Eu vou mostrar aqui um bocadinho aqui aos nossos ouvintes. Será que a ver se tu também conheces aqui a música. Ora, vamos lá ver. Adriana, aqui por motivos técnicos, não ouviu a música. Esqueci-me desse detalhe. Não tinhas como ouvir a música, Adriana Pequeno. Desculpa. Ah, agora sim estás aqui connosco outra vez. Sim, estou. Pronto. Mas pronto. Esta música é dos Chic. Chama-se Soup for One. Este tema foi composto na década de 70. E lembram-se do Chic? Eles tinham muitos sucessos. E um deles não foi assim tanto sucesso. Foi só mais um tema. Era exatamente este, Soup for One. E este riffle de guitarra que vocês ouviram foi aquele que os Mojo aproveitaram, esta dupla francesa aproveitou, para no ano 2000 fazer este tema de sucesso, Lady Hear Me Tonight. Como vocês vão poder perceber, e a lógica de onde parte é esta, é que temos... Como é que é dizer? É que esta música é basicamente totalmente diferente da Lady Hear Me Tonight. É isso que vocês vão perceber nesta música, que ela é muito diferente. Nós ainda vamos ter no final nesta edição uma pequena referência no O Que Reza a História às estações de números, que já vos disse que íamos falar no final desta edição, no nosso 3 em ponto, lembrando também que não há tempo nem para chiptune, nem para um contra o outro, que é uma rubrica que eu não referenciei, mas que fará parte do nosso 3 em ponto a partir da próxima semana. Para já, o Chic com Soup for One. Até já, ouvintes. Até já. Your heart, run. When you're by yourself, E estamos de volta, ouvintes, depois deste tema dos... dos Chic. Senhor que está correto. Bom, e vamos seguindo, já aqui com a Adriana Pequeno, que cá está novamente, não é, Adriana? Sim, acho que sim. Acho que estou aqui, acho eu. Está sim, senhora. Mas também se não estivesse, já batia-te. Que é isso? Fugir aqui de... No estúdio. Ah, sim, sim, sim. Claro. Ai, ai. Pois é. Ouvintes, estamos então aqui de volta. Depois, nós temos aqui também aqui um problema técnico que eu acho que ficamos em silêncio. Não sei por quanto tempo, espero que não por muito, mas ficamos assim, temos aqui um pequeno contratempo técnico, mas estamos na mesma aqui no ativo. Bom, quero falar-vos sobre as sessões de números. Elas vão fazer parte de um mini, porque apesar de tudo o tempo é mais curto do que o previsto, mas vão fazer parte de um mini O Que Reza a História, que nos vai contar hoje um pouco mais sobre estas estações de números e os descobrimentos mais recentes que nós fizemos. E já cá estamos, ouvintes, depois deste momento, desta nossa entrada, eu digo deste momento que é um acerto, ao mesmo tempo que faço aqui um acerto, porque senão nós temos aqui alguns cortes e é de evitar que isso aconteça. Bom, ora, da última vez que tivemos o nosso programa O Que Reza a História, que agora é uma rubrica, eu tínhamos falado exatamente sobre as sessões de números. Rádios como a E17 ou a S32 ou a mais conhecida, a S28, neste caso a UVB76. Há não muito tempo a UVB76 mudou de call sign, o chamado call sign, que é nem mais nem menos do que as siglas pela qual é conhecida. Neste caso, a estação passou a ser conhecida como ZHUOZ. Foi por aí então que começou a ser conhecida esta estação de números. Ela ficou a ser conhecida desta forma já neste ano 2016. Vamos ouvir aqui um pouco desta. Vamos ouvir um pouco desta. Aqui um exemplo. Este som que ouviram de fundo, ele não faz propriamente parte da, portanto, do call sign, mas dá para entender esta Genia Uliana Olga Zenaida. Isto é ZH, porque Génia é transliterado como ZH, o G dos russos é desta forma que ele é, portanto, transcrito, transliterado, como, portanto, como... Pronto, este é o seu nome antigo, Mikhail Dmitri Génia Bari. É por este código que era conhecido anteriormente, portanto, a UVB76. Agora deixou de ser desta forma. A UVB76 é a mais enigmática de várias estações de rádio, de várias estações de números, para operar em ondas curtas. Desconhece-se ao certo o que estas estações, a que propósito é que elas servem. Mas há como é lógico, as várias teorias que já falamos na primeira vez que abordamos este assunto. O que mais recentemente se verificou é que a UVB 76 é uma estação que está particularmente ativa. É uma estação que basicamente tem várias operações de comando, tem também várias rádios associadas, como por exemplo a KTOC 65 ou a S30, a S32, enfim. Portanto, há várias rádios que estão a trabalhar com o VB76. Apesar de se desconhecer o propósito dela, sabe-se que tem com certeza um propósito muito importante. Caso assim não fosse, ela não estaria protegida neste caso em Moscovo, que é de onde são emitidos alguns dos sinais. Não estaria isto num centro militar, é de onde vêm estes sinais, que têm várias, enfim, circulação triangular, enfim, há vários métodos de transmissão de envio destas ondas hertzianas. Também existe uma novidade, pelo menos com mais frequência, não é um feito inédito, mas é algo que começa a acontecer com muita frequência, que é o facto de termos vozes de fundo. Isto não indicia só que há pessoas na sala a acompanhar as transmissões. Significa também, e até por algumas coisas que eu hoje não vou aqui pôr, porque já temos realmente muito pouco tempo, mas há algumas mensagens, por exemplo. Houve uma das mensagens em que a pessoa estava realmente muito nervosa e transmitiu a mensagem a correr, o que dá a ideia de que este movimento é contínuo, e particularmente em 2016 houve gente nova a entrar para a UVB 76, até pela sua mudança de call sign. O nosso que reza a história conta-lhe que em 1989, na Roménia, uma estação de números foi a responsável pelas suas mensagens de código pela morte de Nicolae Ceaușescu, o ditador da Roménia, que foi assassinado no dia 24, se não estou em erro, 24 de dezembro. Ou dia 24 ou dia 25 de dezembro. O nosso que reza a história promete trazer na próxima semana, com mais tempo, mais algumas informações sobre a UVB 76, mas não só. Até porque o que reza a história não é apenas e só estações de números. Pois é, eu já fiz aqui as três a mais uma vez, não é? Porque, pronto, aqui eu lancei aqui sem querer este call sign aqui da UVB 76. Enfim, ainda aqui à procura de algumas, de resolver aqui alguns detalhes técnicos que agora, que vão sendo, enfim, vamos aprendendo ao correr do tempo a evitar que isso aconteça. Eu recordo-me, Adriana Pequeno, que ao princípio, e também já vou perguntar isso a ti, ao princípio, eu, por exemplo, eu cometia um erro normal, que era deixar muito espaço entre as músicas nas nossas edições de áudio. Isso foi corrigido a seu tempo, e pronto. Isto para explicar aos ouvintes que estes erros são naturais e que tem mesmo de acontecer, não é? Porque ninguém nasce ensinado e porque, enfim, falhas acontecem, não é, Adriana Pequeno? Sim, sim, sim, porque mesmo eu quando iniciei, principalmente na parte da montagem de músicas e de programas, também não sabia, portanto, ensinaram-me e também fazia o mesmo erro de deixar muito espaço no fim da música ou até o espaço de silêncio no princípio da música. E ficava ali um minuto, às vezes até dois, ali sucessores de silêncio, e eu não sabia como os tirar. Agora isso já não acontece. Mas pronto, são problemas que sempre acontecem quando uma pessoa não sabe. Claro que com o tempo isso vai aprimorando. Tanto é também quando uma pessoa está a fazer a montagem, no início uma coisa que leva uns 5, 10 minutos para fazer, nós demoramos uma hora, às vezes mais, eu ao menos demorava esse tempo para montar um programa. Mas agora já não, agora em 5, 10, 15 minutos no máximo eu conseguia, portanto, consigo fazer a montagem do programa sem problema algum, dependendo das músicas e também às vezes dos enganos, porque agora já não me engano tanto, gravo à primeira os áudios, e de antes não, às vezes eu tive uma vez que 9 erros no mesmo áudio, porque me enganava em qualquer coisa, basta uma coisita, ou era o nome da música, ou o nome do cantor, ou trocava informações. Agora isso já não acontece, com o tempo uma pessoa vai aprendendo, vai tendo estaleca para fazer isto, então pronto, é isso. Estaleca, uau, estaleca, que pinta. Uau. Olha, vamos embora? Vamos, voltamos para... Ah, ok, agora sim. Cortei-te o pio sem querer, desculpa. Cortaste-me o pio sem querer, ok. Ele já me cortou o pescoço. Não é que tu pis, mas cortei-te o pio sem querer. Pois, até já me corta o pescoço. É do estilo, ele já não aguenta ouvir-me. Pronto, já me corta o pescoço, até para eu estar calada. Mas sim, voltamos para a semana, espero eu, outra vez os dois e quem sabe mais alguém, com novos conteúdos. Portanto, espero que tenham gostado deste programa, se tenham divertido com as nossas brincadeiras e partidas e afins. E por minha parte, até para a semana. Por minha parte também, ouvintes, até para a semana. Uma ótima tarde para vocês. As emissões regulares vão retomar à meia-noite, portanto podem ficar tranquilos, porque agora não vai haver emissão, é certo, mas vai haver, olha, vai haver logo, é capaz de haver logo à noite o Filhos da Noite, mas para todos os efeitos haverá com certeza a partir da meia-noite tudo já regularizado. Ouvintes, boa tarde, até à próxima edição do programa que dá pelo nome de... Ponto. Exatamente. E amanhã, às 6 da tarde, estreia Lusitânias na Rádio Antena Web, comigo, Carlos Bonaparte. Forte abraço para vocês. Até para a semana. Tchau.